começar a minha mensagem lendo para os irmãos como introdução uma pequena história, breve história que um pastor norte-americano batista chamado Tony Campolo, na verdade é Anthony ou Antônio Campolo, narra em um livro que eu pude ter a graça de ler recentemente. Tony, de viagem ao Havaí, mas ainda vivendo no fuso horário do leste, dos Estados Unidos, entrou em um restaurante às 3 da madrugada. As únicas pessoas que restavam ali eram um grupo de prostitutas que tinham terminado a noite. Uma delas, de nome Agnes, mencionou que fazia aniversário no dia seguinte e que nunca tinha tido uma festa de aniversário na vida. Depois que elas saíram, Tony soube por Harry, o cara por trás do balcão, que toda noite elas vinham para aquele restaurante. Tony perguntou se poderia voltar na noite seguinte e dar uma festa. Harry concordou, mas somente com a condição de que a sua esposa fizesse a comida e ele o bolo. Às 2h30 da madrugada do dia seguinte, ele, Tony, conta que voltou ao restaurante. Eu tinha comprado papel quepom, diz ele, em uma loja e fiz uma faixa de cartolina em letras bem grandes escrito Feliz Aniversário, Agnes. A mulher que fez a comida deve ter espalhado a notícia porque, por volta das 3h15, todas as prostitutas de Honolulu estavam no local. Era prostituta para todo lado, Tony diz, e ele lá. Às 3h30, a porta do restaurante foi aberta e Agnes e sua amiga surgiram. Todo mundo estava pronto, esperando por elas, e quando entraram, gritamos, Feliz aniversário! Eu nunca tinha visto alguém ficar tão surpreso. Ela abriu a boca, as suas pernas enfraqueceram. Quando paramos de cantar, ela estava com os olhos marejados. Quando trouxeram o bolo, ela começou a chorar. Harry disse bruscamente, assopre as velas, Agnes, vamos! Se você não assoprar, vou ter de apagar por você. E foi ele mesmo quem acabou fazendo. Na hora de cortar o bolo, a hesitação demorou um pouco mais. Corte o bolo, Agnes. Todo mundo vai querer um pedaço. Escute, Harry. Será que daria para esperar um pouco antes de cortar? Claro. Se você não quer cortar, não corte. Pode levar para o bolo para casa, se preferir. Eu posso? Então ela olhou para mim. Eu moro logo ali no fim da rua. Vou levar o bolo para casa e volto daqui a pouco, tá? Ela carregou o bolo pela porta como se fosse o Santo Graal. Ficamos imóveis e o silêncio tomou conta do lugar. Sem saber o que fazer, eu disse de repente, que tal fazermos uma oração? Lembrando disso agora, é uma coisa bastante estranha para um pastor fazer uma oração em um restaurante em Honolulu às 3h30 da madrugada. Mas naquela hora me pareceu a coisa certa a fazer. Orei por Agnes, por sua salvação, para que sua vida mudasse, para que Deus fosse bom para ela. Quando terminei, Harry debruçou-se sobre o balcão e disse um pouco irritado. Ei, você não tinha dito que era pastor? Em que tipo de igreja você prega? Em um daqueles momentos em que as palavras certas saem da sua boca, eu disse... Sou de uma igreja que dá festa para prostitutas às 3h30 da manhã. Harry esperou um momento e disse em tom de zombaria. Mentira! Não existe uma igreja assim. Se existisse, eu já estaria lá há muito tempo. Irmãos, o que a igreja tem a oferecer de diferente que o mundo não consiga em outro lugar? Porque você não precisa ser cristão para construir casas para pessoas que não têm casa. Você não precisa ser cristão para dar alimentos para pessoas que estão passando por fome. Você não precisa ser cristão para fazer parte de uma mudança política ou transmitir uma legislação social que beneficie todo um povo, uma nação, um país. Irmãos, o que a igreja tem a oferecer de diferente que o mundo não possa conseguir em outro lugar? Qual é a resposta? Graça. Só existe um lugar no mundo em que o mundo vai encontrar graça, e é na igreja. Para aqueles que não sabem o que é graça, eu quero deixar muito claro, porque esse conceito é extremamente fundamental para a nossa compreensão nessa noite. Graça é favor imerecido. Nós podemos ver isso claramente quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 2, e eu quero ler a partir do versículo 4 até o versículo 10, a respeito dessa graça, esse favor imerecido que nós recebemos de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Abaixe a sua cabeça, me acompanhe em oração. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua santa e bendita palavra, porque ela nos orienta, ela nos serve de alimento, de fonte, de inspiração, de alimentação espiritual, de fonte, Senhor, de verdade para aquilo que nós devemos e podemos ser como pessoas, como igreja e como sociedade. Abençoa-nos, Senhor, com a ação do teu Espírito Santo em nossos corações nesta noite, para que possamos sair daqui cheios daquilo que tu tens para as nossas vidas, cheios da graça. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o escândalo da graça. Viver na graça e nunca se esquecer dela é o que sustenta o amor. Mas perder o contato com a graça, esquecer de que se é amado só porque Deus é graça, é o maior veneno contra o amor. Certa vez alguém disse: o melhor argumento para a cristandade são os cristãos. A sua alegria, a sua certeza, a sua plenitude. Agora, irmãos, não se surpreendam a respeito do argumento contra. Porque o argumento contra também são os cristãos. Mas quando eles são melancólicos, sombrios, convencidos, presunçosos, intolerantes e repressores. Irmãos, a espiritualidade, quando bem compreendida, é sinal de vida. É a humildade no sentido da aceitação da graça, desse favor imerecido que nós não merecíamos, mas pelo grande amor que Deus tem conosco, Ele nos concede. A escolha confiante pelo amor. A espiritualidade, quando mal interpretada ou praticada, é a maior causa de sofrimento humano e da revolta contra Deus. Irmãos, a espiritualidade mal interpretada, a graça mal interpretada, ela gera pessoas que equivocadamente consideram a sua falta de amor, a sua vida sem graça, tanto num sentido quanto no outro, como uma superioridade moral. Eu quero dar alguns exemplos para o irmão. Primeiro, um homem nervoso, Nervoso com os filhos, com as pessoas com quem trabalha, com as pessoas da igreja. Um homem assim, ele comprava briga sobre todos os aspectos de doutrina, sobre o que deveria estar escrito na faixa em frente à igreja, sobre qual deveria ser o lema da igreja. O maior motivo para ele assistir os sermões não era para abrir-se a Deus e a ação do Espírito Santo na sua vida, mas era para apontar as falhas do pastor ou de qualquer outro pregador. Quem não era da igreja não o suportava, porque ele era irritante. Dentro da igreja, porém, o seu modo de ser era considerado uma espécie de zelo pela verdade. Ele tinha a reputação de uma pessoa de grande religiosidade, mas não era capaz de amar, de exercer graça. Um outro exemplo. Ela era a pessoa mais temida da igreja, essa irmã. Ela era mestra em culpar e manipular os outros. Ela era a orientadora do grupo feminino de estudo bíblico. Mas deixava bem claro que só seriam bem-vindas as pessoas que cumprissem exatamente as suas ordens. Ela fazia parte da vida de muita gente, mas não amava ninguém. A verdade é que ela nem mesmo gostava das pessoas. Todo mundo sabia que em casa era ela quem mandava, muito embora, ironicamente, defendesse com fervor a tradição que dita que o homem é quem deve ser o chefe da casa. Em sua casa, portanto, o seu marido era o chefe, porque ela disse que ele era. E pobre dele se não fosse e chefiasse do jeito que ela queria. Ela o colocava de joelhos. Essa irmã tinha uma reputação de uma pessoa de grande religiosidade, mas era incapaz de amar, de exercer graça. Último exemplo. Uma outra irmã vivia reclamando. Reclamava dos seus filhos já adultos que não cuidavam dela bem. Reclamava dos seus vizinhos, reclamava do dinheiro, reclamava da igreja, reclamava das mudanças, reclamava da vida em geral. Quando a igreja que ela frequentava passou por uma reforma, ela se opôs a tudo. Não tanto porque ela não gostava das modificações, mas porque elas poderiam significar uma perda de controle para ela. As mudanças iriam abrir a igreja para descrentes. Gente que ela não queria ali. Gente que não enxergava, não pensava, não se vestia e nem votava como ela. Não faz muito tempo, essa igreja sofreu uma ruptura. Tratava-se de atitudes desprezíveis e depravadas e, por isso, o corpo de Cristo foi dividido em dois. As mudanças que ameaçavam seu controle foram banidas. Junto com todos os descrentes, a igreja ficou muito mais séria, artificial e inacessível para os visitantes de antes. E ela ainda comemorou e comentou com uma amiga: "Não é maravilhoso? A nossa igreja voltou a ser a mesma." Ela era uma pessoa que tinha uma reputação de uma grande religiosidade, mas era incapaz de amar, de exercer graça. Irmãos, pessoas como estas existem. E não há nenhum mal delas existirem, porque nós vivemos em um mundo, e dentro da igreja elas existem, porque nós vivemos em um mundo de pecado. Nós, todos nós, somos pecadores. Dentro da igreja, essas pessoas existem e o local delas é aqui, porque a igreja é um hospital espiritual. O problema não é esse. O problema é quando nós consideramos estes exemplos como exemplos sadios de espiritualidade. Irmãos, se nós chegarmos a uma pessoa dessas pessoas, e dissermos que eles são os irmãos fracos, que precisam de ajuda, que precisam de auxílio, essas pessoas ficarão extremamente ofendidas. Irmãos, o problema é que elas são vistas um exemplo de religiosidade. Mas o que é religiosidade? Religiosidade é uma vida de admiração, de respeito, de alegria, de simplicidade, de devoção, de gratidão, de doação, de humildade, coragem, honestidade, sendo que a sua característica principal é o amor, é a graça. Irmãos, a espiritualidade mal desenvolvida, mal interpretada, ela gera pessoas convencidas, presunçosas, incapazes de amar e de sentir. Gera corações de pedra, máscaras, rostos tristes, vidas hipócritas e almas sofridas. Irmãos, como é que nós vamos considerar pessoas assim exemplos de graça e de amor? Não dá. Paulo foi uma pessoa assim. É. Quando você conhece a vida de Paulo, você passa a perceber que ele foi assim. Ele mesmo diz, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos de 4 a 6, ele diz o seguinte a respeito da vida anterior dele, antes de encontrar a graça. Bem que eu poderia confiar também na carne, diz Paulo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo achava que Deus o amava porque ele era digno do amor de Deus. Ele tinha certeza do que ele acreditava. Ele estava totalmente comprometido com os seus valores. Mas faltava uma coisa para Paulo. Faltava a graça. E a graça alcançou Paulo no caminho para Damasco. Eu creio que a maioria de nós conhece a história da conversão de Paulo. E o que Paulo fala a respeito dessa vida anterior à graça de Deus na sua vida, e como ele a considerava, a palavra é forte, porque a palavra traduzida do grego para a nossa língua é estrume, é esterco, uma palavra fortíssima. É isso que Paulo considera o que era a vida dele antes da graça de Deus. Se você continuar lendo esse texto de Filipenses, você vai ver isso. Glória a Deus, porque a graça encontrou Paulo no caminho para Damasco. Paulo compreendeu, irmãos, que nós precisamos lembrar que não apenas fomos salvos pelo perdão de Jesus Cristo, mas que somos amados hoje e sempre pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9, que nós lemos já no início, falam claramente isso. Nós estávamos no pecado, nós não merecíamos graça nenhuma, nós merecíamos o inferno e continuamos merecendo e sempre mereceremos. É isso que nós mereceremos. Mas a graça de Deus superabundou onde houve pecado. Interessante que Paulo relata a vitória de Jesus Cristo sobre todos os aspectos. A principal vitória de Jesus Cristo foi sobre a morte, coisa que eu e você não temos controle algum. E quando ele escreve aos crentes em Colosso, no capítulo 2, no versículo 15, ele diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É o poder da graça. Era costume dos generais romanos quando venciam uma batalha, pegar os generais vencidos, desarmá-los e levar para Roma. Quando eles começavam e entravam na cidade de Roma, eles começavam a fazer um desfile e eles colocavam então todos aqueles generais que haviam sido vencidos, expondo-os à vergonha, no sentido de que Roma é maior do que todos os seus inimigos. É com essa visão que Paulo diz que Jesus Cristo fez a mesma coisa. Acontece que o Império Romano já era, mas Jesus Cristo é eterno, glória a Deus. Na crucificação, Jesus aboliu todo o poder do mal. E a graça se fez presente na vida da humanidade. É por isso que Paulo, escrevendo a sua carta primeira aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 55, ele pergunta, meio que ironicamente, onde está o morte, a tua vitória? Onde está o morte, o teu aguilhão? Tu foste vencida, morte. É por isso que aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebe o Espírito Santo, recebe a graça de Deus, não teme a morte. Porque a palavra diz que nós não passaremos pela morte. Nós passaremos pela morte física, mas não devemos ter medo dela. Porque estamos seguros na graça de Cristo. Não enfrentaremos a morte espiritual, jamais. Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no final do capítulo, belíssima escritura, pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Não há nada. Não há nada que nos separe do amor de Cristo. Não há nada que nos separe da graça de Jesus. Portanto, meus queridos, nós podemos viver na alegria com absoluta segurança. Hoje, amanhã, é cada dia da eternidade. Nós podemos distribuir amor a todos os seres humanos, mesmo os mais degradados. Este é o milagre da graça. Este é o escândalo da graça. Agora, irmãos, se a graça é a única coisa que a igreja tem a oferecer, se não há nada como um ato de graça, por que nós nos esquecemos dela com tanta facilidade? Não é incrível? Se ela é uma coisa tão maravilhosa, se é aquilo que nos move, se é aquilo que nos dá salvação, se é aquilo que nos dá sentido, por que nos esquecemos dela com tanta facilidade? O apóstolo Tiago nos responde. Quando ele escreve a sua carta, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz algo muito interessante. Deus resiste a quem? Aos soberbos. Mas o quê? Dá o quê? Graça a quem? Aos humildes. Deus dá graça aos humildes. É graça, não é simplesmente no sentido de, recebi uma bênção, estou feliz. A graça, assim como todas as coisas que Deus nos dá, são para serem exercidas na nossa vida. E a nossa vida, meus queridos, até onde eu sei, aqui não há nenhum ermitão. Ou seja, aquela pessoa que se isola da sociedade, vive numa caverna para contemplar Deus. Nós contemplamos Deus no milagre do relacionamento interpessoal, quando nós exercemos a graça de Cristo. Só os humildes desejam receber a graça de Deus. Quando estamos desesperados, quando conhecemos a urgência da nossa necessidade, nós estamos abertos à graça. Os cobradores de impostos, os filhos pródigos caem de joelhos com a maior facilidade. Agora, quando começamos a pensar que fizemos algo importante, passamos a querer ser reconhecidos por isso. Depois que conseguimos entrar para um clube, ficamos seletivos com os que estão tentando entrar, senão, que graça tem? Há algum tempo atrás, um presidente de uma empresa cotada entre as 500 mais da revista Fortune, que é uma revista considerada bambambam na área de economia e de gestão empresarial nos Estados Unidos, parou em um posto de gasolina para abastecer o seu carro. Ele entrou para pagar o abastecimento e, ao sair, viu que a sua esposa estava numa conversa empolgadíssima com um dos funcionários do posto. Acontece que ela o conhecia. Na verdade, quando eles estavam no ensino médio, antes mesmo de conhecer o seu marido, ela namorou aquele homem. O presidente daquela empresa entrou no carro e eles dois saíram em silêncio. Ele estava se sentindo muito bem consigo mesmo, quando finalmente disse o seguinte: aposto que sei, para sua esposa, aposto que sei no que você está pensando. Aposto que está pensando que teve sorte em se casar comigo, um executivo das 500 mais da Fortune, e não com ele, um funcionário de posto de gasolina. Quem fala o que quer? Ela respondeu: não, eu estava pensando que se eu tivesse casado com ele, ele seria um executivo das 500 mais da Fortune e você seria um funcionário de posto de gasolina. Irmãos, ele queria pensar que parte das suas conquistas poderia ter acontecido por causa dela. Na verdade, ele não queria pensar isso. Ele queria todo o crédito para si. Ele queria o orgulho que acompanha aqueles que vencem com esforço próprio. Nós queremos merecer a graça. Como é que Jesus não contou a história do filho pródigo? O pai não foi atrás do filho quando ele ainda tinha dinheiro, não. O mais importante é que o filho precisa querer voltar para casa. Não porque precisa merecer a graça de seu pai, mas porque a graça consiste sempre e unicamente de tudo que puder ajudar alguém a voltar para casa e se entregar ao amor do pai. Quando o filho estava se divertindo à toa, o que ele mais precisava para voltar para casa era sofrer. O sofrimento foi uma graça que ele recebeu de presente. Depois, quando o filho estava sofrendo, o que ele mais precisava era ser recebido de volta em casa. Há uma outra forma de contar a história do filho pródigo. É retirando a graça da história. Certa vez um pastor fez assim, e pregava, e contava essa história, retirando a graça de Deus, que é o fundo, que é o sustentáculo dessa parábola. E ele disse assim: por toda a sua dedicação, o pai falando ao filho mais velho, não o pródigo, virou para o filho mais velho e disse: por toda a sua dedicação, pelos anos de trabalho no campo, vou mandar matar o bezerro cevado. Vista a túnica e use o anel. Receba o que você fez por merecer. E aí, lá no final da assistência, alguém gritou: pois é, pastor, é assim mesmo que deveria ter sido. Meus irmãos, cuidado. Cuidado, porque há muitos de nós lidando com a graça da seguinte forma: eu vou cometer um pecado. Pode ser errado, mas Deus vai me dar a sua graça. É assim que a gente age. Graça é exatamente o que essa pessoa não quer. O que ela quer é não ter com o que se preocupar. Ela não quer se preocupar com as consequências do seu pecado. A graça não é garantia de consciência limpa. Mas muitos adotam essa visão distorcida. Passam ano após ano sofrendo de desobediência crônica, soltando a raiva sem pesar as consequências, praticando transgressões sem parar para pensar, recusando-se a viver com equilíbrio, gastando seu tempo e dinheiro de modo como bem entendem, desconsiderando o caminho do Espírito, tudo em nome da graça. Irmãos, vivemos dessa forma, sob a falsa ideia de que graça significa colocar Deus em uma situação delicada. Dessa forma, inteligentemente tirando vantagem do Evangelho. Irmãos, essa atitude, infelizmente, revela uma ideia falsa de Deus, do pecado, do Evangelho, da graça. Como então nós vamos fazer para lembrar que o amor que nos sustenta vem da graça? Em primeiro lugar, nós precisamos nos manter próximos da cruz. Nós precisamos diariamente, irmãos, eu sei que isso para muitos de nós é um exercício, e assim deve ser um exercício espiritual. É mantermos na nossa mente de que eu e você não merecemos nada. Tudo o que somos e o que temos é pela graça e pela misericórdia de Deus. É por isso, irmãos, que muitos que passam ali pela porta e me cumprimentam pelo sermão, recebem a mesma resposta. Qual é? Agradeça a quem? Ao Senhor. Vem dele, irmãos. Não é meu. Não é meu, nunca será, nunca foi. É a graça. Precisamos estar próximos da cruz. Precisamos também regularmente fazer o quê? Um exame sincero de consciência. Ah, como isso é difícil. Confessar os nossos pecados, defeitos. Ah, como isso é difícil. Porque nós estamos cheios do orgulho que nos afasta da graça. Nós queremos merecer as coisas. Queremos fazer por merecer. Não é isso que o mundo aí fora diz? Se você for um bom vendedor, você vai ganhar o prêmio no final do ano. Se você for um bom funcionário, você vai ganhar o aumento. Então você faz por merecer. Mas a graça não é assim. E precisamos aceitar a palavra da graça de Deus. Irmãos, muitas vezes, não só em cultos ou durante a mensagem, mas na nossa vida, mas principalmente quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele mexe lá na ferida. Ele abre aquela ferida para o pus sair, e o que a gente faz? A gente quer manter a gaza ali em cima, a gente não deixa ele mexer, porque o Senhor está mexendo no nosso pecado, e ele diz, confessa o seu pecado, e você orgulhoso ou orgulhosa diz, não, esse é o meu pecado de estimação, e você passa a mão sobre ele. Lembrem-se de como uma pessoa se sente quando não confessa o seu pecado. Leia o Salmo 32, mais tarde, para a sua meditação. Irmãos, os sábios escritores da vida espiritual, eles costumavam alertar as pessoas para a necessidade de se refletir sobre a cruz, sobre a morte de Cristo. Fica muito mais difícil ser ingrato com as pessoas e recusar-se a perdoá-las quando nos postamos sob a sombra da cruz. A oração modelo de Jesus, é assim que eu gosto de chamar, quando ela fala sobre o perdão, ela diz, o crente orando ao seu Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado as do meu irmão. E de certa forma, parece uma condição. Como é que eu sou perdoado? E aí eu lembro daquela parábola em que Jesus conta a história do camarada que tinha uma dívida enorme para o seu senhor, foi perdoado, mas um outro tinha uma dívida minúscula para com ele, e ele não o perdoou. Como é que nós, que somos perdoados pela graça de Deus, dos nossos pecados, não podemos também perdoar o próximo? Ah não, pastor, se ele vier até mim, aí eu farei esse esforço que a palavra de Deus diz. Conversa, meu irmão. Muitas vezes o Espírito Santo nos manda ir, mesmo estando certos. Ah, não, pastor, aí já é demais. Não é não, senhores. A carne diz, já é demais. Mas o Espírito Santo, que eu quero crer, que habita na sua vida, diz que você deve ir além e não ter uma vida espiritual medíocre sobre o que nós vimos hoje de manhã. Além disso, meus irmãos, nós precisamos estar próximos daqueles que são generosos em graça, que nos aceitam, recebam e amem incondicionalmente. Agora, como reconhecer essas pessoas? Elas sentem as coisas que afetam você. Eles prestam atenção nos seus sentimentos, na sua vida. Falam com você com sinceridade, tanto palavras amigas quanto difíceis. São gente que fala a verdade por amor, não pela verdade. Eu falo, eu sou uma pessoa sincera, doa a quem doer. Isso não é a verdade pelo amor. A verdade pelo amor é aquilo que você pretende para edificar a vida do irmão e não para destruir a vida do irmão. Não se cansam de amar, enxergam além da superfície, veem tanto a obscuridade quanto a bondade do nosso coração. Quando vem a obscuridade, não se retraem, não nos rejeitam. Se aproximam de nós. Irmãos, nós precisamos estar sempre próximos da fonte de graça suprema, que é Jesus Cristo. No Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 1, versículo 14, nós lemos a respeito de Jesus o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Meus irmãos, Jesus estava cheio de verdade. Ele sabia o que era certo. Ele fazia o que era certo. Ele era a verdade. Eu digo era no passado, no sentido de que Jesus, enquanto pessoa humana, porque ele continua sendo, porque ele vive. Finalmente, irmãos, a raça humana tinha algum exemplo de alguém que conhecia o certo, que fazia o certo e cujo saber e fazer eram cheios de graça. Basta você olhar para a vida dos discípulos que andaram com Jesus. Quem era Pedro? Pedro era um sujeito impulsivo. As primeiras respostas eram sempre as de Pedro. O final da vida, Pedro é um sujeito manso, tranquilo, calmo. E João? João, chamado, junto com seu irmão, chamados o quê? Filhos do trovão. Meu irmão, eu fico imaginando o que seria um filho do trovão. Como é João conhecido no final da sua vida? O apóstolo do amor. Irmãos, qualquer um que ande ao lado de Jesus, atrás de Jesus, pode e é transformado pelo escândalo da graça. As pessoas que devotaram suas vidas à espiritualidade mal interpretada se sentiram tremendamente ofendidas por Jesus. Foi esse tipo de pessoa que cumpriu, de certa forma, os desígnios de Deus, mas que crucificou Jesus e não o aceitou em hipótese alguma como a fonte da graça. Entenda bem, meu irmão, era a graça que estava embrulhada em panos e deitada numa manjedoura, fato esse que nós estamos já comemorando. Foi a graça que morou entre nós, que curou o doente, que fez o cego enxergar, que levantou o morto. Foi a graça que festejou com os cobradores de impostos degradados, que foi chamada de amiga dos pecadores, que não jogou a primeira pedra. Foi a graça que foi cravada na cruz, junto com o nosso pecado e a nossa culpa, a graça que a sepultura não pôde esconder, que agora está assentada ao lado direito do Pai, e um dia voltará para nos buscar. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu termino dizendo o seguinte: a igreja, prestem muita atenção, a igreja deve ser um grupo de pessoas que são amadas, mesmo sabendo que não merecem esse amor, mas são amadas, e que por sua vez o transmitem aos outros, porque se recusam a permitir que a sua degradação os impeça de amar. Porque o amor é a assinatura de Deus, e a graça fortalece o amor. Vamos orar? Ó Deus, louvado sejas, porque não há outro Deus além de Ti. Louvado sejas, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua santidade, pela salvação em Cristo Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça infinda, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Nós Te louvamos porque Tu vens escrevendo a história da Tua igreja desde o momento em que Teu Filho Jesus Cristo a instituiu. E nós sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Louvado sejas Tu por tudo isso. Ó Deus, que a Tua graça se faça presente em nossas vidas. Que os nossos corações se abram para viver a Tua graça, para experimentá-la em nossas vidas, Senhor. Para sermos a cada dia regenerados, transformados, nos colocando sempre sob a sombra da cruz de Jesus Cristo. Ó Deus, sabemos que o que pedimos é a Tua vontade. E sabemos que Tu a farás, porque além da Tua vontade, nós a pedimos em o nome de Jesus. Amém.